Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite abençoada. Que possamos, com esse amparo, essa assistência tão amorosa dos nossos amigos espirituais e o acolhimento desses nossos amigos de hoje, possamos trazer algumas reflexões sobre a finalidade da nossa existência e o que nós estamos aqui realizando no mundo hoje. Nós, do momento em que nascemos até o nosso último instante na Terra, nós estamos num constante aprendizado. Cada experiência, cada momento da vida, cada circunstância que nós participamos, que nós nos envolvemos, em tudo nós observamos que sempre resulta alguma experiência, algum aprendizado. Existem pessoas que às vezes dizem algo assim, que existem vidas que aparentemente são sem importância, vidas que aparentemente dão em nada. Mas a gente sabe que na realidade do espírito imortal, cada experiência, mesmo aquelas que são aparentemente frustrantes ou frustradas, sempre há um saldo positivo na evolução do espírito. Aquelas experiências negativas que se acumularam, aquelas experiências contrárias àquilo que nós idealizamos como uma vida boa, elas também são experiências que o espírito guarda, muitas vezes, com profunda amargura e pesar, mas que será, numa etapa futura, aquilo que o impulsiona. Por isso que todas as existências são valiosas. Por isso que todas as experiências humanas são valiosas. Nesses períodos em que nós vivemos, tantas vezes de confusão, em que tantas ideias se disseminam rapidamente, nos falando sobre determinadas circunstâncias que talvez justificassem descartar pessoas na sociedade, nós precisamos de forma veemente e ativamente combater a disseminação dessas ideias. Todo ser humano tem o seu valor, tem a sua importância. E nós precisamos lembrar que todos nós, independente dos erros que nós cometamos, independente do quanto nós possamos ter cometido de falhas perante a vida, todos nós somos seres profundamente, infinitamente amados por Deus, igualmente. Mesmo aquela criatura que se apresente, por mais odiada pela sociedade, por mais menosprezada, ele é alvo dessa atenção divina. E nós precisamos nos acostumar a essa ideia para que um dia nós sejamos também capazes de nos amarmos verdadeiramente, profundamente, independente do que as pessoas fazem, dos erros que elas cometem. O fato é que toda a existência representa significativa e profunda oportunidade de aprendizado, de conhecimento. Mas aprender para o quê? Aprender com qual finalidade? Qual o interesse que nós temos em estar aprendendo tanto? Felizmente, nós temos a resposta para isso, dada pela doutrina espírita, que nos diz claramente e além, nos comprova que a nossa vida prossegue além desta vida. A nossa vida é infinita. Nós estaremos sempre aprendendo e sempre crescendo. E aprender tanto para quê? Para que um dia atinjamos o estado de espírito puro. Normalmente, quando nós falamos de aprendizado, de instrução, de conhecimento, as pessoas pensam no conhecimento formal, conhecimento acadêmico, em acumular informações. Mas a nossa abordagem nesta noite, quando pensamos em aprendizado, é aquele aprendizado mais profundo, que também se dá pelo intelecto, que também se dá pela razão, pelo entendimento, mas é sobretudo pela experiência, é sobretudo pela vivência. Afinal de contas, o verdadeiro conhecimento, ele sempre vai ser resultado dessa dualidade, conhecimento teórico e experiência. Os dois são essenciais na construção do verdadeiro conhecimento, o conhecimento que levaremos pelo infinito. E vamos trazer para a nossa reflexão nesta noite algumas passagens do Evangelho esclarecidas pela luz da doutrina espírita. E a primeira passagem desta noite, que nos ajuda a entender o quanto nós precisamos aprender e reconhecer que muitas vezes a nossa experiência ela é muito limitada para nos indicar claramente as situações que nós presenciamos na vida, as situações que se nos apresentam diariamente. Nós observamos hoje no mundo as pessoas se julgando detentoras de um conhecimento de vida que lhes permitiria julgar e determinar o que quisessem em relação ao seu próximo. Essa passagem que nós vamos iniciar a nossa explanação, ela nos ajuda a refletir o quanto nos falta ainda aprender, conhecer, entender questões mais profundas que transcendem a vida material. É um episódio que consta no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de Mateus e Marcos, que é o episódio em que Jesus traz de volta à vida uma criança de 12 anos. Quando Jesus estava ali caminhando entre o povo, um homem desesperado se aproxima dele, chamado Jairo, pedindo a ele: "Mestre, vá à minha casa, cure a minha filha." E Jesus se prontificou a fazer isso, de buscar a residência daquele homem desesperado para cuidar e restabelecer a saúde da criança. Afinal de contas, a criança estava à beira da morte. E naquele momento, uma turma ali muito grande cercava Jesus. Foi nesse momento que aconteceu aquela cura extraordinária da mulher hemorrágica, mas que não é o nosso tema nessa noite, em que ela ali, simplesmente tocando as vestes de Jesus, conseguiu restabelecer então a sua cura, curando aquela hemorragia de muitos anos. Quando Jesus estava terminando de falar, né, que tinha sentido o poder, a virtude saindo dele, alguém se aproximou e disse para aquele homem desesperado, o nome dele era Jairo, dizendo que era inútil que Jesus fosse até a casa dele, porque a criança havia morrido. E aí o pai entrou em desespero e Jesus falou para ele: "Creia somente, tenha fé, vamos até lá que a menina será curada." Chegando à casa de Jairo, Jesus observou aquela atitude das pessoas, muito chorosos, lamentando, e disse simplesmente: "Acalmem-se, a criança apenas dorme." E as pessoas começaram a rir de Jesus. Talvez alguém tenha dito, o Evangelho não registra, mas talvez alguém tenha dito: "Jesus, nós sabemos como é a morte, nós sabemos reconhecer que alguém está morto." Então, naquele momento, Jesus convidou os pais da menina e apenas alguns discípulos que o acompanhassem até o quarto. E chegando lá, ele diz à menina: "Levanta-te." E ali aquela criança restabelece ali a sua vitalidade, o seu bem-estar. Jesus diz aos pais: "Alimente a menina, não comentem com ninguém o que se passou aqui." Esse episódio ele nos mostra bem que aquelas pessoas, homens, mulheres, adultos, já muito vividos, tinham uma impressão, tinham uma ideia de que eles sabiam o que era realmente a morte. Eles não entendiam questões talvez mais avançadas da saúde humana, que leva muitas vezes as pessoas a um estado em que elas aparentemente estão mortas, mas na verdade ainda há uma vida ali, muito frágil, de laços muito tênues, mas que pode ser estabelecida com as medidas corretas. Isso até hoje nós temos casos hoje que muitas vezes médicos muito bem experimentados, médicos treinados no seu ofício, declaram ali que um paciente tem morte terminal, determinam que os aparelhos sejam desligados, e assim que termina isso, o processo ali, o indivíduo volta à vida. Afinal de contas, eles falharam no diagnóstico? Não. Eles apenas não tinham o conhecimento da grande diversidade de circunstâncias que envolve a saúde humana. Isso nos leva a refletir que, por mais que nós tenhamos experiência, seja ela aquela acumulada pela vida, seja a experiência acumulada pelos anos de atividade profissional ou pelos estudos que realizamos, nós sempre estaremos faltando com a compreensão, com o entendimento completo sobre inúmeras situações que nós vivemos. O fato é que a nossa experiência de vida, ela é sempre limitada para compreendermos a realidade em que estamos inseridos. E essa reflexão nos deveria guiar nos nossos dias, quando nós pensamos e julgamos e avaliamos e muitas vezes até condenamos atitudes e posturas de outras pessoas. Porque por trás, muitas vezes, daquela nossa interpretação, existem tantas variantes, existem tantos fatores ali atrás daquela situação que nós não conseguimos determinar com certeza o que está ali sendo explicado, anunciado para todos nós. Isso nos faz entender por que Jesus disse: não julgueis para não serdes julgados, pois com o rigor que houverdes julgado, vós sereis julgados também. Se fizermos julgamentos injustos, nós certamente experimentaremos a injustiça em nosso caminho. O fato é que a nossa capacidade de compreender a realidade é limitada e isso já deveria ser um alerta, principalmente naquelas situações em que nós temos que tomar alguma atitude, que nós precisamos tomar uma decisão. Nunca nos pautarmos unicamente por uma primeira e inicial reação e julgar uma situação sem refletirmos antes de forma mais profunda, de forma mais detalhada. Quando nós não julgamos, quando nós não avaliamos, geralmente nós cometemos muitos erros de julgamento. Mas o fato é que existe também situações em que o indivíduo, muitas vezes, até conhecedor, alguém que já viveu muito, alguém que já estudou muito, ele terá ali também a sua capacidade de avaliar situações limitada. Nos vem à memória agora o episódio em que Nicodemos, um fariseu de boa vontade, procura Jesus à noite para conversar a sós com Jesus. Geralmente as interpretações, ou melhor dizendo, geralmente as ilustrações que retratam esse encontro de Nicodemos com Jesus, geralmente trazem ali o encontro de Jesus, Nicodemos, e geralmente há uma luz ao fundo dessas imagens. Afinal de contas, era noite, mas nós podemos entender que essa luz pode bem representar o grande conhecimento espiritual do qual Jesus era portador. Afinal de contas, nós vamos ver que mais tarde ele se diz a luz do mundo. E é essa luz desse conhecimento superior que muitas vezes falta aos indivíduos que desenvolveram apenas o conhecimento formal ou acadêmico ou o conhecimento teórico que a experiência terrena propicia ao homem. Quando Jesus é ali abordado por Nicodemos, Nicodemos diz então para ele: Jesus, mestre, nós sabemos que o Senhor só pode vir da parte de Deus, porque realizando o que o Senhor realiza, somente um enviado de Deus. E Jesus, ao término dessa fala de Nicodemos, diz a ele: em verdade vos digo, se não nasceis de novo, ou se não nascer novamente, jamais entrareis no reino dos céus. E Nicodemos ficou meio confuso com essa fala de Jesus. Afinal de contas, ele estava apenas ali exaltando Jesus, reconhecendo que ele era vindo da parte de Deus. E Jesus solta para ele uma frase enigmática. O que ele queria dizer com isso? Para alcançar o reino dos céus era necessário o conhecimento, ou melhor dizendo, o nascer de novo. Quando Jesus continua falando, ele fala sobre o Espírito, que ele sopra onde quer. Ele diz que ninguém sabe de onde vem o Espírito, e Nicodemos fica mais confuso ainda. E é quando então Jesus, observando ali a admiração, a perplexidade de Nicodemos, pergunta para ele: como pode querer conhecer as coisas dos céus, se quando eu falo das coisas da terra, vocês não conhecem? És mestre em Israel e não sabes dessas coisas. É ali também alguém que representa uma forma de aquisição de conhecimento, o conhecimento formal, o conhecimento de uma época. Afinal de contas, como fariseu, ele conhecia todas as tradições do povo e todos os escritos, até então, que constituíam ali a base do pensamento, da filosofia, da religião judaica. E ele ainda assim não entendia o que Jesus queria dizer. Ele é o símbolo, então, para nós, nos nossos dias, daquelas pessoas que são muito letradas, versadas em várias teorias, conhecem muitas coisas, mas ainda assim possuem uma limitação na sua capacidade de interpretar a vida, de interpretar fatos. Isso nos mostra que pessoas que muitas vezes estudam muito nem sempre sabem as questões mais cruciais e mais importantes da vida. Por isso que nós observamos muitas vezes pessoas que têm muitas qualificações, muitos títulos, possuem muitos diplomas, mas elas são profundamente infelizes e não encontram sentido em suas existências. Elas muitas vezes entram em conflito com tantas teorias, com tantas ideias. Isso levava as pessoas no passado a dizer que quem estudava muito acabava ficando louco. Porque realmente, quando você começa a se apropriar de inúmeras teorias que existem, de inúmeras teses, elas muitas vezes colocam o homem numa circunstância ou numa situação muito desconfortável. E hoje nós observamos que muitos jovens, eu trabalho com adolescentes, sou professor de ensino médio, de biologia, e nós vemos que muitos jovens são muitas vezes ali cooptados por teorias do materialismo, por ideias do niilismo, por ideias de que a vida humana é uma efemeridade no mundo. E eles se sentem, sim, muitas vezes perdidos diante dessa sociedade e desse mundo aparentemente caóticos. E a muitos faltam a esperança, a muitos falta a fé que nos fortalece nos momentos de dificuldade. E muitos deles, muitas vezes, buscam os escapismos das drogas ou a situação mais dramática, mais trágica, por fim, a própria vida. Outros ainda vão comprando teorias e ideias e vão moldando comportamentos absolutamente desnecessários, vão vivenciando experiências absolutamente desnecessárias para o seu progresso espiritual. Isso tudo porque muitas vezes não estão aptos a digerir e compreender que teorias muitas vezes são apenas teorias. Embora respeitáveis, são apenas construções intelectuais, teóricas, de uma época, limitadas pelas intenções, crenças e vivências daqueles que as formularam. Daí a importância de difundirmos o conhecimento espírita, sobretudo filosófico e científico, junto aos mais jovens, já que eles apresentam uma grande resistência ao aspecto religioso, porque tendem a misturar, a conflitar ali o espiritismo na sua feição religiosa com as doutrinas que falharam no seu processo de conduzir a humanidade à sua elevação. Então nós precisamos trabalhar ativamente para que esse conhecimento espiritual possa chegar a gerações mais novas. E daí a importância de buscarmos muitas vezes novos métodos, novas estratégias, uma nova didática para transmitirmos esse conhecimento. Mas a parte dessa questão, essa experiência de Nicodemos nos mostra, juntamente com a experiência daquelas pessoas que riram de Jesus quando ele disse que a criança apenas dormia, nos mostra que nós sempre estaremos limitados na nossa capacidade de compreensão. Nós sempre estaremos precisando juntar a nossa experiência de vida e o conhecimento bem selecionado, o conhecimento adequado, não as ideias, não os modismos, não as ideologias, mas aquele conhecimento mais profundo, mais refletido, que possamos assimilar. E ainda assim, nós estaremos limitados em nossa capacidade de compreensão. Esse reconhecimento, ele é extremamente importante para combatermos um dos principais obstáculos para a nossa evolução espiritual. Allan Kardec, instruído pelos Espíritos, suficientemente esclarecido, nos apontou que os dois grandes empecilhos para a evolução do homem é o orgulho e o egoísmo. À medida que percebemos a nossa limitação na capacidade de compreender e entender a vida, nós vamos reconhecendo que o nosso orgulho, a nossa presunção, a ideia de imaginarmos que nós sabemos tudo sobre tudo, é uma grande ilusão da nossa parte. Sobretudo quando nós somos propensos a julgar as pessoas. Quando nós começamos a entender que nós talvez não compreendamos verdadeiramente as dores, o sofrimento, as limitações, as dificuldades que o próximo tem, nós passamos a vê-los e a percebê-los de uma forma diferente. Nós começamos a perceber que a falha do outro é muitas vezes a nossa própria falha, que o erro do outro é aquele que nós também cometemos quase que diariamente, que a fraqueza do nosso próximo é a nossa própria fraqueza. À medida que nós nos despimos dessa pretensão de sabermos e julgarmos todas as pessoas e de estarmos ali rotulando essas pessoas com esse ou aquele adjetivo inferior, nós vamos percebendo que nós somos incapazes de avaliar corretamente alguém ao ponto de dizer: você é culpado, você é alguém que merece pagar pelo que você fez. Nós precisamos urgentemente tornar a nossa apreciação sobre o próximo uma apreciação mais branda, mais humilde, que acate o outro e o aceite, não necessariamente concordando com os seus erros, endossando, mas não estabelecendo aquele julgamento que parte do nosso orgulho, da pretensão de imaginarmos que sempre estamos com a razão. Nós, na maioria das vezes, temos apenas uma visão de um dos ângulos das experiências que o outro vive. Outras pessoas terão outras percepções, outras compreensões. Por isso que é importante meditarmos sobre essas passagens do Evangelho, que têm outras implicações, têm outras lições a nos trazer, mas que elas nos mostram que a experiência humana é sempre de aprendizado. Sejam pessoas que viveram muito ou pessoas que estudaram muito, nós sempre estaremos limitados na nossa capacidade de compreender. E isso não é ruim, isso não é negativo. Colocando da forma como disse até agora, nos faria pensar, então, é inútil buscar o conhecimento? Não. Continua sendo necessário. Continuamos precisando viver, vivenciar, experienciar a vida. E necessitamos refletir, precisamos de ideias. O que não podemos é imaginar que já temos um acervo suficiente para nos tornarmos juízes da vida alheia. Há um outro episódio do Evangelho que nos ajuda a entender o quanto nós precisamos ainda aprender e conhecer. É um episódio muito bonito, que é aquele das mães ansiosas por levar os seus filhos junto a Jesus para que ele os abençoasse. O que não seria de nós se não fossem as mães amorosas desta e de outras vidas, que sempre buscaram por nós o melhor. E certamente era esse o sentimento que animava essas mães e talvez os pais, querendo levar as crianças ali junto a Jesus. E os discípulos, preocupados com aquele tumulto, com aquela circunstância de tantas pessoas querendo se aproximar, tocar em Jesus, serem tocadas por ele, e Jesus observou que os discípulos estavam ali barrando a chegada das crianças. E aí ele se aproxima, Jesus diz: deixe as criancinhas vir até mim, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Normalmente nós refletimos nessa passagem do Evangelho para refletirmos sobre a pureza que as crianças são um símbolo, que o reino dos céus será conquistado por aqueles que apresentem essa pureza que as crianças aparentemente apresentam. Porque quando nós começamos a conhecê-las e elas crescem e se desenvolvem, nós vamos observando ali muitos vícios, inclusive de outras vidas, que vão emergindo. E nos nossos dias isso parece ainda mais gritante, ainda mais evidente. Mas naquele momento, quando Jesus usa esse símbolo da pureza da criança, o mestre também está mostrando uma das qualidades fundamentais que a criança tem e que nós, ao longo da vida, vamos perdendo. Vocês já observaram que as crianças, desde o momento em que elas se tornam capazes de fazer perguntas, elas iniciam um processo constante de questionamento. O que é isso? Qual é o nome daquilo? Para que serve isso? E as crianças vão se apropriando do mundo de uma forma ávida, de uma forma interessada, de uma forma engajada, de uma forma intensa. Nós, muitas vezes, vamos tirando da criança essa conduta que, bem educada, é salutar, é positiva na formação de qualquer indivíduo. Ser capaz de perguntar, de questionar, de se interessar, de descobrir, de querer aprender. Nós, muitas vezes, cansados, já esgotados de tantas tarefas, nós vamos dizendo para as crianças: ah, depois eu te falo, agora não, não seja inconveniente, não seja inoportuno, fique quieto. E nós vamos acostumando as crianças a não mais perguntarem, a elas deixarem de questionar. E aí nos tornamos, muitas vezes, aqueles adultos que gostariam de continuar aprendendo, mas não temos coragem mais de buscar, de descobrir. E há uma idade nossa que nós vamos nos predispondo a isso. Sobretudo quando nós vamos passando daquele período em que já estamos trabalhando há muitos anos, já estudamos um pouco, que achamos muito, nós começamos a acreditar que já não precisamos estudar mais, não precisamos descobrir nada novo, e nós vamos pensando que descobrir, aprender, perguntar, questionar, já não é mais para nós. Quando nós atingimos esse ponto, é um ponto de estagnação, é um ponto de paralisação do nosso progresso espiritual. Quando a gente permite que a vida nos coloque na posição de que não há mais nada a aprender, de fato nós poderemos já estar morrendo em vida, poderemos estar deixando de progredir, estaremos estacionário. Mas o fato é que Jesus, quando usa ali a criança como símbolo daquele que conquista o reino dos céus, é aquele que está disposto a aprender sempre, e não apenas aquele que atingiu a pureza. Conquistar esse estágio de vida superior que o reino dos céus representa é o indivíduo que entende-se necessitado, mas capaz de aprender sempre. É aquela pessoa que está sempre buscando uma compreensão além daquela que ele tinha até então. Conquistar o reino dos céus na condição de uma criança é você ter essa qualidade, então, de não se contentar mais com o que você é até esse momento, de imaginar-se detentor de todo o conhecimento e de toda a experiência, mas sim alguém apto a continuar aprendendo. É assim que nós conseguimos a renovação em nossas vidas. A tão falada reforma íntima, ela se dá desse processo interno de questionamento permanente das certezas que nós carregamos dentro de nós. Existem algumas certezas que nós precisamos, ao longo da vida, reavaliá-las, ponderá-las e sempre reforçá-las quando nós descobrimos que elas são certezas. Por exemplo, o conhecimento que nós temos sobre a nossa realidade espiritual. Nós devemos, ao longo da vida, sempre reafirmar esses princípios que nos sustentam a ideia de que nós somos espíritos em evolução. Mas quantas crenças, quantas ideias errôneas nós carregamos dentro de nós? Quantos conceitos que nós precisamos reformular, precisamos rever urgentemente? Quando nós temos um pensamento muito cristalizado, muito paralisado nas questões que envolvem, sobretudo, as angústias humanas, os sofrimentos que o homem vivencia em sua experiência no mundo, e nós somos insensíveis a esse sofrimento, é um indicativo de que nós estamos paralisados na nossa capacidade de compreender. Quando nós não conseguimos entender a dor do outro, o sofrimento, a angústia que o outro vivencia, e a gente simplesmente fala, isso é frescura, isso é modismo, o indivíduo está enganado, nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Isso é a representação daquele que então paralisou a sua caminhada, a sua evolução. Nós, se quisermos realmente continuar evoluindo, precisamos fazer esse exercício diário de nos colocar nas situações dos outros, de desenvolvermos um termo que se tornou muito comum nos nossos dias, mas porque se faz necessário, a empatia, de nos solidarizarmos com as pessoas, mesmo não concordando com as suas escolhas, com as suas opções ou com o que elas fizeram das suas vidas. Mas é fundamental que nós desenvolvamos em nós esse estado de espírito, de acolhimento, de aceitação, de procurar entender, não para concordar, não para justificar, mas para acolher as outras pessoas. Porque era isso que Jesus fazia o tempo todo. Embora corrigisse as pessoas, corrigia com amor. Embora instruísse as pessoas, instruía com amor e sabedoria. Jesus foi o maior professor de toda a história da humanidade, o maior mestre, porque ele soube trazer ali para aquelas pessoas e para aqueles que no futuro soubessem transpor as experiências das pessoas do seu tempo para as épocas futuras, lições imortais, lições imorredoras que poderão guiar o espírito por muitos milênios. Porque ele embasou o seu ensinamento no amor, na empatia, na compreensão, na aceitação. E mesmo as pessoas que pudessem estar profundamente erradas, ainda assim ele as orientava, ainda assim as encaminhava através do conhecimento superior que ele era portador. O episódio da mulher que seria apedrejada pelos homens e mulheres severos daquele tempo é muito ilustrativo disso. Normalmente nós pensamos que Jesus salvou apenas aquela mulher, pecadora, adúltera, de ser morta a pedradas. Uma morte terrível, cruel e que até hoje é aceita em algumas sociedades como legítima. Mas, naquele momento, quando Jesus viu aquelas pessoas ali querendo aplicar o seu conhecimento, o seu entendimento, como ele faria para fazer aquelas pessoas mudarem a sua forma de ver aquela irmã infeliz? Como Jesus faria para deter aquela violência tão brutal? Com a sua mente genial, ele disse o que para eles? Sim, eles poderiam apedrejá-la, mas para ser o primeiro, precisaria ser uma pessoa absolutamente sem pecados. Alguém que tivesse o coração puro. E aí sim poderia. E todos foram tocados profundamente. Eu entendo que Jesus não salvou apenas a mulher. Ele salvou também aquelas pessoas de se tornarem criminosas, assassinas. Jesus conseguiu tocar na razão e no sentimento delas e trouxe ali a elucidação de que eles também traziam erros. Eles também traziam grandes enganos. Dizem que ele escrevia, um autor espiritual fala isso, de que o que Jesus escrevia na areia nada mais era do que os pecados que aquelas pessoas cometiam. Mas o fato é que um a um foi embora, e quando Jesus estava sós com a mulher, pergunta a ela: mulher, era assim que se... era usual naquela época se dirigir às mulheres assim. Onde estão aqueles que te agrediam? Aqueles que desejavam te punir? E ela responde: não sei, Senhor. É interessante que Jesus, ele deixou nessa situação algo muito elucidativo. Jesus disse para aquelas pessoas: qual dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele coloca como condição para apedrejar alguém que você seja puro. Mas ele era puro. Ele não tinha pecados. Ele poderia ter iniciado a lapidação, mas ele não exerceu aquilo, dizendo que, mesmo que você se torne um ser puro, você passa a não ter mais essa vocação de querer punir o outro com a violência, com a dor, com o sofrimento. Isso nos leva a refletir de que, se nós quisermos realmente alcançar virtude, Precisamos desenvolver compaixão. Nós temos na sociedade, não apenas no nosso país, mas no mundo todo e na história da humanidade, pessoas que muitas vezes são condenadas à morte diariamente por milhares de pessoas que as odeiam, que desejam o seu mal. Eles esquecem que a ninguém é dado esse direito de punir tão severamente alguém com uma pena de morte. Jesus, quando ele coloca dessa forma para aquelas pessoas, ele dizia: olha, eu sou puro e eu não estou iniciando a lapidação. Isso nos mostra que para nós sermos espíritos melhores, evoluirmos mais, precisamos reduzir profundamente em nós essa tendência que nós temos de querer punir com severidade o próximo. Isso não significa que nós vamos abrir mão das nossas leis que exercem ali aplicação de penas com objetivo educativo. Mas esse ranço que nós temos, ou essa tendência de querermos punir com a dor, com o sofrimento o próximo, revela o quanto nós somos imperfeitos ainda. É um grande indicador do que nós precisamos trabalhar em nós. E é rever realmente o nosso conceito sobre o ser humano. É repensar realmente o que é ser humano. O que é ser um espírito encarnado em evolução. É um indivíduo que Deus, a inteligência suprema, permite que ele erre. Quantas vezes ele precisar até entender que ele não pode fazer aquilo. Nós podemos sim deter, educar, elucidar, esclarecer quem erra, mas nós não temos o direito de punir com a dor e o sofrimento, e nem de desejar, e nem de insinuar, e nem de querer que isso aconteça. Porque alguém que sofre uma punição severa, ele sente dor. E se nós estivermos ali na presença dele, nós perceberemos o quanto o sofrimento humano ele é devastador para todos, não apenas para aquele que está ali sofrendo uma punição tão severa. Nós precisamos desenvolver um conceito novo de justiça dentro de nós. E aí alguns diriam: mas a lei divina não é aplicativa ali de provas duras para o espírito que erra gravemente? Não. Tanto é que a lei divina muitas vezes permite que determinadas provações, determinadas expiações só se apresente na vida do espírito muito tempo depois, quando ele já evoluiu, quando ele já progrediu. Porque para uma consequência dessas prevista pela lei de ação e reação, ou pela lei divina que determina cada um segundo as suas obras, para que ela seja efetiva, o espírito precisa estar em condições de entendê-la. Fosse assim, todas as penas de morte que já foram aplicadas ao longo da história da humanidade teria produzido santos, teria produzido espíritos redimidos, e não. O relato que nós temos de inúmeras manifestações de espíritos através dos médiuns é de profunda revolta, de profundo ódio contra aqueles que aplicaram penas que eles até se consideravam merecedores, mas o ódio, o ressentimento ainda vive dentro deles. Por isso que nós precisamos mudar isso em nós, esses conceitos de uma justiça severa, punitiva, que castiga ao invés de educar. Quando Jesus se despede da mulher dizendo: vá, filha, e não peques mais, Jesus disse assim para ela, para começarmos a fechar esse conjunto de ideias que expomos esta noite: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Qual é a luz que Jesus nos trouxe? É a luz desse conhecimento, de que o que nos aproxima de Deus é o amor, é a compaixão, é essa sensibilidade de termos em relação ao próximo aquela atitude que nós gostaríamos que tivessem para conosco. Se nós formos capazes de desenvolver em nossas vidas essa compreensão, nós, seguramente, quando retornarmos ao mundo espiritual, estaremos melhores do que quando chegamos aqui. Se nós tivermos desenvolvido um tanto mais de compaixão, de compreensão, de tolerância, de aceitação do outro, sem exigências, sem castigos, sem punições, sem condenações, nós seremos melhores. E nós seremos espíritos vitoriosos se desenvolvermos essa capacidade de compreender, de viver e de aceitar. Nós pensamos muito no futuro, pensamos muito na realização do espírito quando formos espíritos elevados, mas em tese ou em princípio nós já somos isso. Somos em potencial. O presente que nós vivemos hoje, ele é essencial para essa realização do futuro. Por isso que vale a pena todos os dias ao acordarmos, pedirmos a Deus que nos mostre a forma de vivermos em paz com os nossos semelhantes, com esse espírito de aceitação, de acolhimento, de perdão, que não significa conivência com o erro, que não significa omissão, mas que representa a maior conquista do espírito. Capaz de amar e perdoar o seu próximo é a maior realização que nós podemos pretender. Toda a nossa experiência, todo o nosso aprendizado deve estar focado nesse ato de vivermos em paz uns com os outros. Em paz dentro do nosso lar, em paz com os nossos vizinhos, em paz com os nossos familiares, embora às vezes precisemos dizer o que é necessário dizer, mas sem ressentimentos, sem rancores, e que façamos isso com brandura, com amor, para que o outro perceba que não estamos combatendo, que não estamos degladiando com eles, mas que estamos apenas expressando o nosso modo de ver e sentir cada situação. Precisamos nos desarmar emocionalmente para vivermos em paz uns com os outros. E a nossa sociedade pede urgentemente isso, que disseminemos entre todos um espírito de cooperação, de compreensão, em que os diferentes possam dialogar, possam se aceitar e possamos todos viver em paz, em harmonia. Não nos vejamos de forma antagônica e mostremos ao próximo isso, que não podemos nos ver como inimigos entrincheirados, cada um na defesa dos seus pontos de vista, dos seus ideais. Nós precisamos urgentemente irmos em direção ao próximo e estabelecer um diálogo, uma comunicação fraterna, amorosa. É um grande desafio, porque nós ainda trazemos do passado inúmeras imperfeições, inúmeras tendências, mas certamente nós estamos em condições de produzir essa transformação, pois temos conhecimentos maravilhosos que nos iluminam a mente. Temos o apoio do mundo espiritual superior que nos acompanha, que nos ajuda e que nos incentiva permanentemente. Temos a mensagem amorosa e de luz do Evangelho de Jesus e os conhecimentos iluminados da doutrina espírita. Então nós estamos aptos a fazermos o melhor de nossas vidas. E certamente nós conseguiremos com a ajuda de Deus e dos bons espíritos. Então, meus amigos, do que eu queria falar para vocês essa noite, eu acho que eu consegui trazer as principais ideias e aí a gente pode partir para as nossas perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, deixa eu ver se alguém deixou alguma pergunta aqui. Josefina, se você leu alguma das perguntas aí, se você quiser falar. Na verdade, eu não estou com a leitura aqui. Não? É a Fran. Oi, Jo, só essa mensagenzinha aqui na parte de baixo, mas não tem pergunta nas mensagens, não. Se o pessoal quiser fazer algo. Eu lembrei do Emmanuel, que ele fala, você falou da compaixão, né? Então, ele recomenda, ele fala assim, deixe que a compaixão te clareie a porta para que a sombra não te envolva. Sim. Né? Então, em todos os momentos da nossa vida, por mais duro que seja, muitas vezes nós percebemos as injustiças que se cometem. Né? Se nós deixarmos que a raiva e o ódio, né, seja extirpado do nosso coração, mandado para aquela pessoa, primeiro a sofrer somos nós, né? Que nós sentimos a energia que a gente emite. Né? Então, eu acho que é bem isso que você falou, da compaixão. Né? Sim. Nós temos que viver a compaixão. Né? E a própria palavra está lá, compaixão. Então, nós temos que aprender a viver e olhar o outro com empatia. Né? Porque é o que a gente sempre comenta no nosso evangelho. Né? Às vezes, os outros fazem as coisas para nós. Né? Muitas vezes, nós percebemos as coisas erradas que os outros fazem para outras pessoas. Só que, na verdade, nós não sabemos o que se passa dentro do coração dela. Sim. Nós não sabemos a equipe espiritual de obsessores, por exemplo, que estão lá, né, que são devedores, que estão querendo que ela caia, que aquela pessoa caia novamente. Né? E aí, como espíritas, no mínimo que nós deveríamos fazer era não pré-julgar. Né? Porque quando a gente julga, nós já estamos condenando ao mesmo tempo. Né? Muito interessante isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção... Logo no comecinho, quando você citou a passagem da filha de Jairo, nós podemos interpretar também o sono dela, na verdade, na época, acho que foi a catalepsia, né? Que provavelmente, né? Estava em estado de letargia. Mas nós podemos interpretar como um sono espiritual também da humanidade, né? Sim, sim. Os ensinamentos de Jesus, eles foram feitos naquela época, com aquela situação em que a pessoa poderia realmente entender, né? Então, eu acho que nós podemos, né? Não sei, eu gostaria que você... Nós podemos tirar muitas interpretações simbólicas de inúmeras passagens, né, do Evangelho. Essa que você nos faz refletir agora é bem isso também. Ao mesmo tempo que ela simboliza uma criança que estava num quadro que ninguém conhecia naquele tempo, né? De uma enfermidade desconhecida, e que Jesus foi capaz de ali magnetizá-la e produzir uma cura instantânea naquele momento, ela também pode representar bem esse símbolo, né? Daqueles que estão adormecidos e são despertos. O Evangelho ele tem sempre muitas possibilidades de interpretação, e a cada tempo em que nós amadurecemos espiritualmente, nós vamos descobrindo esses símbolos, né? O importante é que nós sempre tiremos essas lições e as entendamos como uma interpretação para uma época, para um tempo, e que assim nós podemos progredir e crescer à medida que nós aplicamos esses ensinamentos em nós mesmos. Né? Mas hoje nós podemos pensar que a humanidade ainda continua como a filha de Jairo, né? Milhões e milhões de seres no mundo todo adormecidos pelas suas enfermidades espirituais, pela sua visão estreita da vida, né? E mais uma vez a gente tem a mensagem de Jesus chamando, despertando e acordando, né? Nós temos a doutrina espírita e tantos outros movimentos, mesmo fora do espiritismo, dentro do cristianismo, de pessoas que estão alertando a humanidade para esse acordar. Às vezes com o medo, repetindo as fórmulas desgastadas de outras épocas, mas nós percebemos que muitos estão trabalhando para essa renovação. E permita a Deus que nós possamos acordar, né? Porque a gente precisa diariamente checar as nossas convicções sobre nós mesmos, não sobre o que nós cremos, mas sobre aquilo que nós julgamos ser certo das nossas ações. Talvez, periodicamente, a gente repensar. A atitude que eu adotei na minha vida perante tal pessoa está adequada com a mensagem de Jesus? Aquele padrão de conduta que eu tenho adotado com frequência é o melhor para mim agora, na minha evolução? Nós precisamos sempre estar checando essas certezas em que nós, muitas vezes, nos colocamos de uma forma muito dura, muito severa, muito rigorosa... Porque o que nos será questionado do lado de lá quando nós retornarmos, e não será nenhum tribunal, não será nenhum juiz, não será Jesus num trono dourado que vai nos julgar, será o nosso próprio íntimo, a nossa consciência. E o que nos será perguntado é isso. O que nós fizemos da experiência aqui terrena nessa vivência em comum? Porque tudo que nós vivemos é sempre temporário, é sempre efêmero. As coisas materiais, a nossa profissão, as coisas que nós compramos, tudo é transitório. A gente vê que tudo está se desagregando, se desgastando, se corrompendo, envelhecendo. Então, a vida deve ter algo muito mais importante, que é o quê? É a nossa relação com os outros, é a nossa vivência. Às vezes a gente foca demais na vida, nas realizações do mundo, mas a gente esquece que em tudo nós estamos nos relacionando uns com os outros. E é ali que deve estar concentrada a nossa energia, o nosso empenho de fazermos sempre o melhor. E isso passa necessariamente por essa avaliação no como lidamos com as pessoas diariamente, como tratamos, como nós estamos oferecendo algo de nós em relação a elas. É isso que nós nos cobraremos fortemente do lado de lá. Então, se nós despertarmos como a filha de Jairo, né, das nossas ilusões, da nossa pretensão, nós poderemos acordar para uma nova vida. De uma certa forma, todos nós estamos progredindo. Todos nós temos avançado na evolução. Porque a vida nos tem cobrado isso. Esse período duro que nós estamos vivendo da pandemia, mais duro para uns do que para outros, mas todos nós estamos sendo aí testados em nossos valores. Temos perdido parentes, familiares, amigos, temos visto o sofrimento de tantas pessoas. Nós precisamos nascer dessa situação de uma forma um pouco melhor, mais indulgentes, mais compassivos. Precisamos realmente acordar para essa vida superior. Nós, felizmente, temos esse conhecimento e essas oportunidades de nos reunirmos, de nos ajudarmos com as reflexões, e isso tudo é uma grande oportunidade que nós temos tido. Então, vamos aproveitar esses momentos, pedindo-nos nas nossas orações essa força que precisamos para a superação. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Eu só queria agradecer, foi realmente maravilhosa a palestra. E eu gostei, eu achei excepcional e eu estava refletindo, inclusive, nos últimos dias sobre essa parte do acordar, do despertar, porque muita gente hoje fala sobre isso. Mas é uma coisa muito do que você falou, do se questionar. Naquele que tem muita resposta, está muito de um lado só, né? A verdade ela não está com ninguém, ela não pertence a ninguém. Então pode ser que uma pessoa tenha um lado esteja certo, o outro, né, esteja certo de outra parte. Então esse contrabalanceamento de estar se questionando o tempo inteiro, né, de se perguntar aonde eu tô, se eu tô fazendo certo, se eu tô realmente ponderando, não é ficar em cima do muro, né, mas é discernir sem julgar, né, e sem realmente condenar uma pessoa, né, nesses momentos que a gente vive de tanta condenação, de tanto julgamento. Questionar realmente aonde estamos, né, nisso tudo. E eu gostei muito dessa sua fala, achei sensacional a forma de colocar o despertar que você colocou. Então é só para agradecer mesmo. Obrigada. Gratidão, minha amiga. Obrigada, Fran. Bom, eu acho que nós podemos encerrar, então, Antenor. Tá bem, então. A prece final. Vamos fechando os nossos olhos novamente, agradecendo a Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a Jesus, o nosso Mestre. Nós vamos pedindo permissão para encerrarmos a nossa reunião. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie na compreensão dos desígnios de Deus perante a nossa vida. Nós sabemos que cada um de nós tem a sua evolução, tem o seu progresso. Mas sabemos também que ele está diretamente ligado nos caminhos que seguimos. Para nós, espíritas, estamos ao teu lado, Jesus. Estamos na tua trilha, no teu caminho. E por isso, Mestre Jesus, nós te pedimos que segure nas nossas mãos. auxilia-nos nessa estrada. Muitas vezes nós sentimos que o mal, os perversos chegam até nós, querendo nos desviar do caminho correto. Mas o Senhor, segurando nas nossas mãos, pode puxar-nos para junto de Ti, para junto do Teu coração. E então, Senhor, é que nós Te pedimos mais uma vez, fica conosco em todas as horas do nosso dia. E assim que possível, Senhor, aumente a nossa fé. Permita que renovemos a nossa confiança em Ti, segurando nas nossas mãos, mostrando a nós o caminho certo a ser seguido. E então, chegaremos diante de Ti de cabeça erguida, Senhor. Sabemos que cumprimos o nosso dever, a nossa obrigação de verdadeiros cristãos. E então, humildemente nós Te pedimos, Pai nosso que estás no céu, santificado e amado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas na mesma medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novos erros e tentações. E livra-nos de todo mal. Pois a Ti pertencem o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite a todos. Uma boa semana. Muito obrigada, Antenor. Muito obrigada. Adorei a sua palestra. É um bate-papo gostoso, né? É muito bom a gente ouvir outras pessoas falando aos nossos ouvidos, né? Fazendo-nos crer cada vez mais que estão realmente no caminho correto, que as nossas convicções são certas. São corretas. Muito obrigada. Obrigada, viu, Mariana, pela presença. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Viu? Então, olha, um abraço a todos. Que Jesus possa abençoar, assistir vocês nos trabalhos aí de vocês da Casa do Caminho. Estejam muito fortalecidos aí nesse propósito de estudarem e vivenciarem a doutrina espírita. E vou mandar um abraço aqui para a Esther, minha irmã, que também entrou. A minha amiga Neuza Martins, que também entrou aqui, que acho que foi só elas que eu vi aqui, que o resto, os nossos colegas aqui da Casa do Caminho. Filha, um beijo. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus, viu? Um grande abraço, a minha gratidão aí pela oportunidade. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.